A televisão está meio depressiva. Na programação, é político falando mal de político. É gente vivendo numa casa fechada. E seriadinhos na televisão. Estava passando um seriado de vampiro moderninho. E eu parei para assistir, ver se dava para me divertir. Mas o seriado era chato e meio enjoado. Seriado de vampiro modernizado. Seriado de vampiro modernizado. É um seriado meio afeminado. Você já viu o Léo afeminado? E o vampiro afeminado? Você acredita nisso? Isso só pode ser coisa do demônio. E você achava que era um mero entretenimento familiar? É meio vampirizado. Seriado de vampiro modernizado. Meio afeminado.